Abra sua Bíblia no texto que está indicado aí, 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 27. E eu lembro que algumas semanas atrás a gente falou sobre esse texto e a gente falou sobre um outro assunto, e muito embora hoje a gente vai ler o mesmo texto, nós falamos sobre a última hora. E hoje eu quero falar sobre a unção que recebemos do nosso Deus Celestial, nosso Pai Celestial, e a importância dessa unção. E eu, à medida que, depois de ler o texto, eu vou explicar mais claramente o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor no texto já indicado, 1 João capítulo 18, capítulo 2, de 18 em diante. 18 até o versículo 27. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não, na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas com respeito àqueles... Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensinará acerca de todas as coisas e permaneçam nele, como Ele os ensinou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, fala o nosso coração, ó Deus, nesse instante. Que cada pessoa que aqui está esteja com a mente, com o coração voltado para a palavra do Senhor. Nós queremos ser impactados por Tua palavra, ó Deus, e não há homem algum que pode dar esse poder às palavras, mas o Espírito Santo sim. Portanto, clamo a Ti, ó Deus, ó Espírito Santo, fale a cada coração nesta noite. Não permita que nada interfira na palavra do Senhor ao Seu povo nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu propus, e eu creio que isso vem da parte de Deus, do meu coração, a falar aos irmãos a respeito de algo que nós necessitamos de forma extraordinária, que é amar. Na verdade, eu creio que quando Deus nos criou, quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, você sabe que a Bíblia assim o diz, Ele o fez em amor. todo o amor que havia no coração de Deus foi transferido para aquilo que ele estava criando, que era você e eu, e ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E no meu coração há uma convicção firme de que nós fomos criados por Deus com amor e criados para amar. Quem não entende isso, que foi criado para amar, então não sabe o que é viver, não sabe o que é vida abundante. Ao invés de viver de fato e de verdade nessa vida que nós estamos tendo aqui, há, na verdade, uma existência. Existir é uma coisa e viver é outra, conforme já muitas vezes disse aos irmãos. E nós precisamos urgentemente aprender a respeito do amor. E mais, nós precisamos urgentemente demonstrar amor ao próximo. Nós precisamos desesperadamente também tanto amar como também ser amado. Porque simplesmente nós somos criados por Deus para amar, porque ele nos criou em amor. E eu olho então para essa epístola de João e a gente vai perceber que o tempo todo ele está falando de várias coisas, mas a intenção dele é dar uma ênfase específica, que é a prática do amor, que é resultado do amor a Deus e depois o amor então aos homens. Mas ele aqui coloca uma situação que deve nos chamar a atenção, deve nos arrepiar, porque ele começa dizendo, e a preocupação dele é essa, que quem busca interferir na vida das pessoas para que as pessoas vejam o amor como algo absurdo, vejam o amor como uma tolice, ele fala aqui de homens que têm em seus corações pensamentos contrários ao de Deus. Ele começa falando sobre o anticristo. No versículo 18, no primeiro momento, na parte A, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, aí eu disse aos irmãos que era uma referência muito provável àquele que sempre foi contra Deus, que desde o início tentou interferir e interferiu na obra de Deus porque o homem assim o permitiu, este ainda tem esta mesma intenção de prejudicar a criação de Deus e a maior delas, que é o homem. O texto então fala, esta é a última hora, por causa do anticristo. Filhinhos, essa é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, esse anticristo, ele mandou os seus para começar a obra dele, fazendo com que a nossa mente, o nosso coração se desviasse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que, a partir do versículo 19, e ainda no 18, e entrando no 19, ele diz assim, eu me perdi aqui, estou lendo outro versículo. Se alguém, vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos meios. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram do nosso meio. O texto está falando aqui de homens que agiam e ensinavam de forma contrária à palavra do Senhor. O que eles faziam? O nosso Senhor diz logo no primeiro momento, Deus é luz, Primeiro versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz e nele não há nem treva alguma. Isto é, Deus é amor. E dele não há nada que contradiga o amor. E se você tem comunhão com ele, o texto diz, então a prova é que você ama. E quem diz que não ama, mente, está se enganando e o pior, está chamando Deus de mentiroso. Esses homens a quem o texto chama de anticristo, esses homens, eles estavam dizendo o seguinte e afirmando claramente o seguinte: é possível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o homem. É possível ter comunhão com o Santo Deus, mas não ter comunhão com as pessoas. É possível amar a Deus sem amar a pessoa. E essa é uma mensagem anticristã. E é isso que eles faziam. Então, olha, você não precisa amar ninguém, não. Você só precisa amar a Deus e está tudo certo. Aí a gente nutre no coração os ressentimentos ou sentimentos ruins em relação às pessoas e a gente não consegue chegar no dia do culto ao Senhor, todo o poder lhe foi dado, e canta com toda empolgação, mas quando olha para o lado direito e olha um irmão lá, aquele lá já canta para cá para não ter que olhar para o... Consegue adorar ao Senhor sem ter comunhão com o seu próximo. E o anticristo, ou os anticristos, eles pregavam exatamente ao contrário do que o Senhor ensinava. O texto está falando disso. Eles contradiziam o que o Senhor dizia. Se ele dizia que se eu tenho comunhão com Deus, a prova é que eu tenho comunhão com o próximo, então eles diziam, não precisa ser assim. Você pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o próximo. A respeito disso, nós falamos quando falei sobre a última hora. Mas eu também falei aos irmãos que, muito embora hoje, no nosso coração, nós pensemos, olha, eu não tenho nada a ver com o anticristo, não tenho... Eu falei das atitudes anticristãs. Eu falei, nós, às vezes, nos tornamos crentes, nos achamos... homens e mulheres obedientes a Deus, mas as nossas atitudes não são as atitudes que o nosso Senhor teria se estivesse no nosso lugar. São atitudes anticristãs. O texto então faz uma advertência para que aqueles que receberam esta unção, e essa unção é o Espírito Santo, não se deixem enganar e tenham uma atitude anticristã. Para que nós não fôssemos enganados e para que a nossa atitude não fosse uma atitude anticristã, para que essa pregação desses anticristos não fizesse efeito no nosso coração, Deus nos deu a unção. Nós vamos ler sobre essa unção em vários momentos aqui, e o texto torna claro que Deus nos presenteou com a unção. A grande questão é que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas o que é unção? E eu vou tentar explicar aqui. Quando Deus escolhia alguém para ser um sacerdote, aí era... espargiam sobre o sacerdote azeite, e aquilo é untar, né? E aquilo era unção, e aquele homem estava preparado por Deus, capacitado, e simbolizava isso, para a tarefa sacerdotal. E eu acredito até que naquele momento, muito embora fosse simbólico, Deus desse capacidade para que o sacerdote desenvolvesse da melhor forma possível o seu papel sacerdotal. A mesma coisa acontecia com o rei. Quando alguém era escolhido para ser rei, Deus mandava que ele fosse ungido e o óleo, o azeite era jogado sobre ele, derramado sobre ele, e ele era então capacitado para exercer a sua função de rei. E ninguém poderia tirar isso, ele era o rei, porque Deus o deu a condição de rei. Então, a ungir significa untar, derramar o azeite sobre a pessoa que no Velho Testamento era o sacerdote, era o profeta, era o rei. E agora o texto diz que nós recebemos a unção. E que unção é essa? Para o meu espanto e alegria, não foi o azeite que foi derramado sobre a vida dos cristãos ou das pessoas, mas a unção que o texto aqui se refere é ao próprio Espírito Santo. É o próprio Deus habitando na vida do homem. No momento em que o homem entendeu que só Jesus Cristo é a única esperança, no momento em que entendemos que Jesus é a provisão de Deus para os nossos pecados e nos arrependemos, naquele momento em que decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, nós recebemos então o Espírito Santo, a unção. E essa unção dará capacitação para que você sirva ao Senhor da forma como o Senhor quer que você o sirva. E mais, dará a você virtudes que fará com que você tenha atitudes que sejam cristãs e não anticristãs. E essa é a grande preocupação do texto aqui, e o apóstolo João nos chama a atenção. Mas vocês receberam a unção. Vocês têm agora o Espírito Santo, que é Deus habitando em você. Meus irmãos, eu acho muito empolgante lembrar da história dos apóstolos e da experiência que eles tinham com o Senhor Jesus. Todos os dias pela manhã, eu fico imaginando Pedro, João, Tiago, vamos sair com o mestre. O mestre estava lá dormindo, eles viam o mestre mexer, já acordava logo, e pensavam lá em seus corações, o que Jesus vai fazer hoje? Porque Jesus, sempre que levanta, durante o dia, ele realiza grande, ele não perde o dia. Ele faz grandes coisas. Ele nos mostra algo que nos faz ver, de alguma forma, Deus. E ele perdoava os pecados. Uma das passagens que me alegram é quando Jesus chega para aquela mulher adúltera e diz: cadê os seus acusadores? Nenhum deles te condena? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. No outro momento está Jesus lá andando sobre o mar. E é impressionante, o mestre desafiando a lei da natureza, a gravidade, o vento batendo aquela coisa toda e o mestre andando sobre o mar. Pedro diz: Senhor, posso ir ter contigo? Pode, venha, Pedro. Aí Pedro vai lá e, de repente, Pedro começa a ver que o vento está batendo, que a água está sendo agitada pelo vento. Aí ele lembra: bom, segundo a física, o peso, o empuxo, aquela coisa toda, não vai dar certo esse negócio. Pum, afundou. Aí Jesus vai lá e segura Pedro. Mas Jesus andava sobre. Pelo menos Pedro foi corajoso de ter, deu uns dois passos. Não. Os outros nem isso fizeram. Jesus curando os cegos, fazendo cegos ver, surdos ouvirem, coxos andarem. E mais interessante, Jesus pregando o evangelho do reino. E essas foram as experiências que eles tiveram. Mas aí a gente para e pensa, bom, mas isso daí foi lá com os discípulos. E foi muito bonito, mas hoje não tem mais desse papo não. Aí foi bonito lá, interessante lá, mas aqui hoje, século 21, setembro, 18 de setembro, aniversário de Aurora, não tem nada a ver. Engano seu, porque ele nos deixou o Espírito Santo. Porque o nosso Senhor, quando a gente lê o Evangelho escrito por João, ele disse aos seus discípulos, e por extensão a nós hoje, versículo 14 do Evangelho de João: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. O interessante é que na língua grega esse outro não é um outro de natureza ou de espécie diferente, é outro da mesma essência. Então, é o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, da mesma maneira como Jesus andava com os seus discípulos e os discípulos viam Jesus fazendo os sinais e pregando o evangelho do reino e pessoas se convertendo e se arrependendo dos seus pecados, hoje nós temos o Espírito Santo. Amém? É a mesma coisa que Jesus, se Jesus estivesse conosco. Ele disse que o Espírito estaria conosco por todo o tempo. E hoje, então, nós temos o Espírito Santo. Então, quando eu compreendi isso, eu não fiquei mais preocupado. Ah, não, hoje aqui não é mais como lá. Ah, os discípulos andaram com Jesus, nós com o Espírito. Qual é o problema? Por que a gente, às vezes, pensa que o Espírito Santo não atua mais? Essa unção que nós recebemos do Senhor não nos comunica nada. Quero dizer, não nos traz experiências. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa unção, que é o Espírito Santo, nos guiará no caminho da verdade. O problema é que nós temos uma dificuldade com a verdade. A gente cria uma verdade que é nossa e ignora a verdade absoluta, que é aquilo que o Senhor determinou que é. E essa é a verdade. Nós vivemos na época da pós-modernidade que não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E isso é o que está acontecendo hoje. Então ninguém está errado. Está todo mundo certo. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas não é assim que funciona com Deus. A gente vai olhar no versículo 20 e a gente vai se dar conta de que esta unção, ela nos dará conhecimento, o entendimento. Ela nos fará perceber aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Vejam capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. O Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, nos dará conhecimento, nos dará discernimento. Nós sabemos o que de fato vem dele e o que não vem. O problema é que muitas vezes a gente quer confiar na nossa própria convicção, no nosso próprio pensamento, e não naquilo que o Senhor está nos falando através do Espírito. Num segundo momento, essa unção que é o Espírito Santo também nos mostrará a incompatibilidade entre a mentira e a verdade. O versículo 21 mostra isso. Mentira é uma coisa e a verdade é outra, e não tem como juntar as duas. É como luz e trevas, é como água e óleo, não tem como juntar as duas coisas. Mentira e verdade são coisas diferentes. Versículo 21 diz assim: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Não pode acontecer de alguém dizer que vem da parte de Deus e não falar ou ignorar o amor. Dizer, é possível amar a Deus, é possível ter uma vida santa sem amar o próximo. Basta que você ame a Deus e está tudo bem. Se Deus é luz, nele não há treva alguma, é impossível. Então há aqui uma incompatibilidade entre a mentira e a verdade. E a gente tem que se dar conta disso. A verdade é aquilo que Deus falou. Não tem jeito. Ou é luz ou é treva. Nós estamos vivendo uma época em que queremos acomodar as coisas. Queremos acomodar luz e trevas. Mentira e verdade. O Evangelho de Cristo com o Evangelho segundo os santos evangélicos. O Evangelho, como diz o autor Juan Carlos Ortiz no livro O Discípulo. Queremos acomodar a igreja e o mundo. Não dá. É impossível. Ou somos um ou outro. E o Espírito Santo nos incomoda de modo que você sabe que não é possível isso. Mas ainda assim a gente insiste. Mas a unção que recebemos, o Espírito Santo, fala o tempo todo no nosso coração, não façam isso. A unção também nos ensinará a respeito de todas as coisas. A gente lê isso no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é, que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O texto está nos mostrando aqui que Deus nos dará esta unção que recebemos de Deus, nos dará um entendimento ou nos ensinará todas as coisas. Muitas vezes, quando a gente lê essa parte do trecho e diz que o texto não significa, e aí o texto segue dizendo, versículo 20, tudo é o que, versículo 24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O texto dá conta aqui que aqueles que mentiam, que não proferiam a verdade de Deus e se diziam ungidos do Senhor, ensinavam mais da forma deles, mas o Espírito do Senhor nos ensinaria a respeito de todas as coisas. E o texto fala, e vocês não precisarão que ninguém vos ensine. Isso não significa que o professor da escola dominical, que o pastor é dispensável, mas significa que se esses falarem, seguramente, provavelmente vem da parte de Deus. Tanto que, você lendo aqui o versículo, capítulo 1, no comecinho, o apóstolo João está ele mesmo ensinando aqui. E é ele quem está falando com a gente, ou com os seus interlocutores, ele fala hoje conosco. O que era desde o princípio, capítulo 1, versículo 1, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que nós vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando isso no poder de quem? Do Espírito Santo. Ele está simplesmente falando aquilo que Deus quer que seja dito. Então, não é certo nós pensarmos que não se faz necessário mestres que nos ensinam, porque a Bíblia toda fala a respeito disso. Mas o texto está dizendo que você mesmo, através do Espírito Santo, vai poder perceber se o que está sendo dito da parte de Deus ou não. Mas as pessoas, porque não dão ouvidos ao Espírito, estão ouvindo todas as coisas ou tantas coisas e não estão conseguindo discernir as coisas, porque não deixam o Espírito do Senhor, a unção que recebemos, falar. E esse é o problema. Por isso é que muitas vezes nós temos atitudes anticristãs porque nós não damos ouvidos ao Espírito. E mais, o texto diz, num segundo momento, que a unção que nós recebemos, que é o Espírito Santo, é a fonte de toda a verdade. Vejam o que diz o versículo 21 e 22, também, versículo 27 e 28, que são os versículos finais. Versículos 27 e 28 diz exatamente assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém vos ensine, mas como a unção que dele foi recebida, que é a verdade, não é mentira, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Nesse momento, há uma palavra-chave aqui, que é a palavra permanecer nele. Nós só teremos o bom discernimento para percebermos aquilo que vem de Deus e ou que não vem de Deus, se nós permanecermos nele. E a palavra permanecer sempre vai sugerir obediência, sugerir que eu e você permitamos que a unção que habita em mim, a unção que é o Espírito Santo, fale, e não o sufoquemos. E se nós ouvirmos a voz do Espírito, quantas coisas seriam diferentes nas nossas atitudes? Justamente porque nós não ouvimos, é que nós pecamos contra Deus e temos atitudes que são chamadas aqui por mim de atitudes anticristãs. O texto diz no versículo 27 e 28 que devemos permanecer nele. E o versículo 29, em especial, coloca uma outra palavra que é importante aqui, que é a prática da justiça. O finalzinho do texto diz assim: os ensinará acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele vos ensinou. Em outra versão, nós vemos para que permaneçam na prática da justiça, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. O que eu quero dizer com isso é que essa unção que recebemos do Senhor, nós devemos permitir que o Espírito tenha a liberdade para agir, porque é uma questão muito importante. Muitas vezes muitas pessoas se converteram, entregaram a sua vida ao Senhor, são crentes, mas não se deixam encher pelo Espírito. Não deixe que o Espírito enche as suas vidas, e em enchendo as suas vidas, as virtudes do Espírito fluam. E se as virtudes do Espírito não fluem, as obras da carne vão fluir. E o grande problema aqui colocado, e é o alvo da nossa atenção, e que João chama a nossa atenção aqui a respeito da unção que recebemos, é que nós devemos, para que as nossas atitudes não sejam atitudes anticristãs, deixemos que o Espírito do Senhor enche a nossa vida. E aí a gente olha para Gálatas capítulo 5, versículo 22, e a gente vai ver um pouco mais claramente o que o texto quer nos dizer. Se eu tenho o Espírito Santo, é natural que na minha vida essas coisas aconteçam. Vejam só, Gálatas 5, 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este é o fruto do Espírito. Eu, uma ocasião, e eu já fiz essa pergunta, mas vou me atrever a fazer novamente. Li um livro do Dr. Ralph Nabor, que falava do fruto do Espírito, e ele fez a seguinte pergunta: de todas essas virtudes, qual você mais gostaria de ter? Dessas virtudes, qual você mais gostaria de ter? Alguém quer arriscar? com você. Uma dessas virtudes do fruto do Espírito, qual você mais gostaria de ter? O amor. Alguém mais? Ninguém mais. Mas você não tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, então você já tem o amor. Você já tem todas essas virtudes que você lê aqui. Mas o fruto do Espírito, que é a unção que você recebeu, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você um dia aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida, então você tem o Espírito Santo. Então você tem todas essas virtudes. Na verdade, quando eu vejo aqui, o fruto do Espírito é amor, eu vejo que o que vem a seguir são desdobramentos do amor. É o amor sendo praticado. Se você, então você tem tudo isso. O problema é que nós não deixamos o Espírito fluir, nós não deixamos o Espírito falar. E aí o amor fica lá intocado lá dentro, paciência, amabilidade, o domínio próprio, fica tudo lá dentro, porque a gente não quer saber de liberar o Espírito para fazer aquilo que ele bem quer. A gente aceitou o Espírito e aprisionou, num certo sentido, o Espírito dentro em nós. E se nós assim fazemos, se o Espírito fica sufocado, naturalmente a gente vai tender a fazer aquilo que satisfaz o quê? A carne. Se este é o fruto do Espírito, o versículo 19 diz, mas as 19, deixa eu ver aqui, a obra da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que, como antes já adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito provável que você pense que recebeu a unção, que você esteja convicto que recebeu essa unção, mas se, de alguma forma, você está fazendo essas coisas, e o texto diz aqui, pois os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, muito provavelmente você está enganado. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e irmãs, é o seguinte, que João está querendo dizer o seguinte, olha, se nós queremos praticar o amor, de fato e de verdade, como diz a palavra do Senhor, nós precisamos deixar o Espírito Santo, porque o amor não pode ser produzido pelo homem. Você não pode produzir o amor e nem aquilo que advém do amor, que a gente vê aqui no fruto do Espírito. Você não pode fazer isso, só Deus, através do Espírito Santo. O que nós devemos fazer? Se nós recebemos de fato o Espírito Santo, o que devemos fazer? Senhor, eu não quero mais ceder à vontade da minha carne. Eu quero deixar que o Espírito Santo faça a vontade dele em mim. Eu quero ser cheio do Espírito. Como diz aquele cântico que diz assim, enche-me Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, menor dos seus vasos, posso muito transbordar. Como é que o Espírito Santo está aí no seu ser? Se você é um crente que aceitou a Jesus e tem o Espírito Santo, tem convicção disso, por que você não deixa o Espírito encher a sua vida? Por que você não deixa o Espírito encher? Se você não faz, talvez isso justifique as suas atitudes serem chamadas de atitudes anticristãs, atitudes que jamais Jesus teria. Talvez haja pessoas aqui que nunca antes entendeu a verdade do Evangelho. Você não pode produzir nada disso se não for pelo Espírito. Então você ainda não recebeu a unção. E se há alguém aqui que ainda não recebeu a unção, tudo que precisa fazer, eu reconheço que eu não consigo produzir o fruto do Espírito, como o texto diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Eu não consigo, você diz, mas isso é perfeitamente possível se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar sua vida na mão do Senhor. Quando você se render a Ele, então você receberá o Espírito Santo. Agora você é um servo do Senhor. Meus irmãos e irmãs, o que o nosso irmão João está querendo nos dizer aqui é que se nós queremos amar, temos que deixar o Espírito do Senhor fluir. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Amém.